Em colaboração com o serviço de transcrições da Deutsche Welle, passamos a apresentar. Imagens de cidades alemãs. Freiburg, cidade alegre das artes e do vinho. A canção que ouvimos, Freiburg in der Stadt, é uma espécie de hino oficial de uma das cidades mais bonitas da Alemanha Federal. Freiburg fica no sudoeste do país, a 4 quilômetros da fronteira francesa e a 42 quilômetros da fronteira com a Suíça. A cidade possui 175 mil habitantes e é um importante centro cultural, econômico, político e turístico da Alemanha. Situada num vale muito verde, rodeada por lindas colinas cobertas de videiras na entrada da Floresta Negra, Freiburg oferece tudo o que um visitante deseja ver e sentir. A tradição centenária de lindos monumentos, ruelas e prédios. O encanto da paisagem, o toque mágico do passado no presente e a alegria estampada na acolhedora população. O início de todo o passeio por Freiburg deve ser dado a partir da Praça Central, a Münsterplatz. Nela situa-se a imponente catedral dedicada à Nossa Querida Senhora. A Nossa Senhora também foi dedicada uma composição de Franz Philips, fundador da famosa Escola Superior de Música de Freiburg. É a canção que ouviremos agora, Maria. A Escola dos Cantores da Catedral de Freiburg interpretou a canção Maria em uma das galerias do famoso templo religioso da cidade. Ele levou 300 anos para ser construído e há meio milênio vem continuamente sendo cuidado e restaurado. Em frente da catedral, na bela praça que a envolve, funciona diariamente um mercado com produtos típicos da região. Da famosa torre que o poeta suíço Jakob Burckhardt qualificou como a mais bonita da cristandade, vence os telhados e as ruelas medievais da linda cidade. Enquanto isso, a Escola dos Cantores da Catedral enche novamente o templo com suas vozes, interpretando Exultate justi in Dominum, exultai, ó justos, no Senhor. Ao entrar na Catedral de Freiburg, o visitante vê-se defrontado com um magnífico portal, decorado com uma quantidade incrível de figuras góticas. Elas ilustram o mundo cristão da Idade Média e sua mística fantástica. Uma guia turística da cidade nos conta detalhes interessantes. Sua iconografia aqui na Vorhalle, möchte ich vorweg sagen, dass man daran denken muss, dass im Mittelalter viele Menschen nicht lesen konnten. Na Idade Média, muitas pessoas não sabiam ler e tentava-se então transmitir ensinamentos religiosos através da arte. No portal de Freiburg, encontramos imagens de arenito criadas na segunda metade do século XIII. Antes dos fiéis entrarem na igreja, podiam ver, do lado direito, toda a doutrina da salvação. Fora de série também são as imagens que representam a juventude de Cristo, sua paixão e o juízo final. No meio, vê-se o arcanjo Gabriel com uma balança, para julgar os atos de cada alma. Ao lado dele, aparece um pequeno diabo, com as mãos postas em forma de oração, que o povo logo passou a chamar de o diabo rezador. Não é bem isso. Ele bate as mãos em sinal de tristeza por perder almas na hora do juízo, mas ficou famoso como o diabo rezador de Freiburg. Além da torre, uma outra obra de rara beleza é o coro da catedral, que envolve o enorme altar do século XVI. Famosos também são os quatro órgãos do templo, cujos sons enchem o espaço e nos levam a contemplar os enormes e coloridos vitrais da catedral. Eles foram doados por associações profissionais entre o século XIII e XIV, e das 60 janelas, 35 ainda possuem os vidros originais daquela época. Centenas de visitantes sobem diariamente os quase 600 degraus da torre da catedral, passando pela galeria onde se situam os sinos. O mais velho, batizado de Osana, data do ano de 1258 e pesa 2,5 toneladas. Todas as sextas-feiras, às 11 horas, ele dá os tons de sua graça. Da torre avista-se o lindo panorama de Freiburg, o verde azulado das colinas da Floresta Negra. Os telhados das casas típicas, que, apesar de seu aspecto antigo, não têm mais do que 40 anos. É que a cidade sofreu muito com a Segunda Grande Guerra. Num só dia de novembro de 1944, em 20 minutos, foram lançadas 55 mil bombas, que não deixaram quase pedra sobre pedra. A pequena grande cidade não apresenta mais sinal algum dessa terrível fase. E, apesar dos 850 anos de existência, o novo velho centro de Freiburg não tem mais de 40 anos. O agudo do carrilhão na nova prefeitura faz lembrar que quase todos os prédios históricos da cidade foram praticamente pulverizados e tiveram que ser reconstruídos. Na Praça da Catedral está se concluindo a última obra. O Centro Comercial Histórico, a Antiga Guarda, o Palácio Episcopal, o Silo, todos emanam o velho brilho de novo. As cicatrizes da guerra, em parte, não foram bem tratadas. Assim mesmo, a Freiburg moderna conservou a sua alegria interiorana e a calma camponesa. O mercado, diante da Praça da Catedral, relembra séculos passados. Os milhares de estudantes, com suas bicicletas, formam outra parte integrante da cidade, bem como os seus famosos regatos. uma extensão de 14 quilômetros, os Bächle, como os regatos são chamados no lugar, dão uma nota idílica fora de série à cidade. O seu murmúrio é um convite ao descanso, à descontração e é um ótimo contraste ao lufa-lufa da vida moderna. O prazer e a alegria de viver em Freiburg atraem inúmeras pessoas que nela se fixam para trabalhar, viver ou estudar. Realmente, este tipo de cidade com caráter medieval, cidade pacata, bonita, histórica, atrai muita gente. E, por falar em história, uma incursão pelos alfarrábios revela que Freiburg, ou Friburgo, se vocês preferirem, nasceu da evolução de um minúsculo povoado. Povoado que existia ao pé de um castelo. Este castelo foi construído 400 anos antes da descoberta do Brasil. Ele foi construído propositalmente naquele lugar por nobres que queriam simplesmente tirar proveito de uma região fadada à prosperidade. E a manobra deu resultado, porque a região mostrou ser rica em prata e, mais a mais, os pedágios cobrados nas estradas do lugar também davam o seu quinhão para o enriquecimento de Freiburg. A prosperidade foi tanta que, 100 anos após a criação da cidade, portanto, lá por 1200, o burgomestre já se viu em condições de começar a construir a famosíssima catedral. Pode ser que algum ouvinte agora sinta-se um pouco tentado a estabelecer relações entre o nome Freiburg, Friburgo, e a cidade do estado do Rio de Janeiro, Nova Friburgo. Bom, relação com a Europa existe, não tem dúvida, mas não é tão direta com a nossa Freiburg focalizada. É que o nome Freiburg é mais ou menos comum no Velho Mundo. Existem bem umas 5 cidades com esse nome. A Nova Friburgo brasileira nasceu de um decreto de Dom João VI de 1818. Ele autorizou na época a vinda de 100 famílias de colonos do cantão de Freiburg da Suíça. Trata-se, portanto, de uma outra Freiburg, de uma outra Friburgo, não esta da região de Breisgau, na Alemanha. Mas eu interrompi a nossa história numa época de prosperidade, quando os habitantes de Friburgo, de Breisgau, iniciaram a construção daquela que é hoje uma das mais famosas catedrais alemãs. Mas o caso é que realmente não há bem que sempre dure, não é? De sorte que Freiburg passou por uma época de vacas magras na primeira metade do século passado. Depois dessa aprovação, voltou a prosperar, e de tal sorte que nem mesmo a Primeira Guerra Mundial conseguiu afetar seriamente a boa maré. Mas quando foi da Segunda Guerra Mundial, aí a coisa mudou novamente de figura. Quase no final do conflito, um ataque aéreo inglês arrasou a cidade. Salvou-se a catedral. Por milagre, dizem uns, porque os pilotos ingleses preocuparam-se em poupá-la, dizem outros. Passada a guerra, na hora dos trabalhos de reconstrução, houve desde o começo um grande empenho em manter a fidelidade histórica. Os novos prédios mantiveram a aparência dos antigos, destruídos. Os arquitetos fizeram questão de que a cidade continuasse com a sua atmosfera medieval. Mas é lógico que não se pode colocar uma cidade inteira dentro de uma redoma de vidro, de sorte que esse esforço para manter a aparência antiga ficou restrito ao centro da cidade. Os arredores não escaparam do progresso. Nestes últimos anos, Freiburg, positivamente, não se pode queixar de falta de crescimento. Um fato ligado, entre outras coisas, à sua universidade. A universidade local sempre desempenhou um papel importante na vida social e cultural da cidade. Fundada no espírito humanístico, com o decorrer do tempo, foi transformada num bastião do catolicismo contra a reforma protestante. Posteriormente, a universidade passou por uma crise, mas hoje tem um lugar garantido entre as mais importantes da Alemanha. Muitos prêmios nobres passaram por Freiburg. Nos campos das ciências naturais, pesquisa espacial, jurisprudência e medicina, a Universidade Albert Ludwig ocupa uma posição de destaque internacional. O seu reitor, Dr. Volker Schupp, diz-nos o seguinte a respeito. Wir sind der größte Arbeitgeber in Südbaden. Die Universität Freiburg hat 23.000 Studenten und etwa 9.000 Beschäftigte. Nós somos o maior empregador do sul de Baden. A Universidade de Freiburg tem 23 mil estudantes e cerca de 9 mil funcionários. Só no Hospital das Clínicas trabalham 5 mil pessoas. Hoje, quase não se consegue mais pensar a cidade sem a universidade. Ela dá a Freiburg uma grande vivacidade cultural e recursos inestimáveis, como a biblioteca, por exemplo. Os estudantes também são uma força econômica relevante, sem falar nos 1.800 universitários estrangeiros que estudam conosco e que sempre levarão consigo a imagem da cidade. Por isso, pode-se dizer que a Universidade para Freiburg também é uma porta para o mundo. So könnte man sagen, dass die Universität für die Stadt Freiburg auch ein Tor zur Welt ist. E dentre os milhares de estudantes estrangeiros, também há vários do Brasil, como a mineira Nardelli de Souza. Freiburg é uma cidade assim pequena e grande ao mesmo tempo. Está bem localizada aqui e eu gosto da cidade. No aspecto cultural aqui de Freiburg, existem dois acontecimentos anuais, que são um festival de jazz e um festival de teatro, né? Para ambos vêm então grupos internacionais e de níveis diferentes, mas o nível dos festivais em si é muito bom. E para os dois sempre há também artistas brasileiros, o Egberto Gismonti, Baden Powell, Sebastião Tapajós, sempre aí, né? E Naná Vasconcelos e Flora Purim, às vezes pessoas que a gente não vê no Brasil, a gente tem a oportunidade de ver aqui. A paulista Mônica Berg estuda música. O que marca muito a cidade é que tem muitos estudantes, né? São oferecidos muitos programas muito diversos e cursos e coisas, quer dizer, inclusive agora vai ter curso de samba e capoeira, e a gente também tem muitas coisas brasileiras que são muito curtidas aqui também, né? Agora, outra coisa cultural, acho que marca muito a cidade, é a música de rua, uhum. Que eu acho que realmente vale a pena ser destacada. Então, isso, infelizmente, é mais mesmo no verão, porque no inverno fica muito frio, mas mesmo no inverno tem, às vezes. Então, as pessoas se juntam, fazem grupos e tocam na rua, e o pessoal para escutar, quer dizer, às vezes nem o bonde não consegue mais passar, mas sempre realmente dá um colorido bem particular, assim, para a cidade, apesar de ser comum na Alemanha, mas acho que em Freiburg ainda é especialmente assim, comum. Bem, Freiburg, em primeiro lugar, é uma cidade muito bonita, considerada talvez uma das mais bonitas da Alemanha, e principalmente pelo seguinte, o centro de Freiburg mantém característica antiga, de antes da guerra. Não é permitido construir moderno no centro de Freiburg. Assim você vê esses grandes magazins, por dentro muito bem aparelhados e modernos e por fora com a fachada como eram antigamente, antes de serem destruídos, que Freiburg foi bastante bombardeada também na guerra. Existe uma praça central com uma catedral enorme chamada Münster, e a praça chama Münsterplatz, que do século XIV, que é uma verdadeira obra de arquitetura. E ao lado desta catedral há uma casa vermelha interessantíssima, que esta casa não foi destruída na guerra. E se chama Kaufhaus, que é casa de compras. E antigamente era uma loja e atualmente é uma sala de concertos. Fora isso, Freiburg está bem no centro da Floresta Negra e tem uma paisagem muito bonita e um fácil acesso a toda esta região aqui da Floresta Negra. E, além disso, está bem cerca de Strasbourg, na França. Se consegue chegar em 40 minutos e quase na fronteira com a Suíça. Nós estamos a meia hora de Basel. Então, é uma localização ideal, porque você pode ir um dia à ópera em Basel e voltar na mesma noite. Pode jantar na França ou assistir um concerto em Strasbourg e voltar. E está muito perto de grandes capitais também, como Milão e Paris. E fora disso, o clima também é agradável, é mais ou menos relativamente quente para a Alemanha. A vida aqui é, para jovens, é interessante, porque Freiburg possui uma universidade enorme. Se não me engano, são 36 mil estudantes. Para uma cidade de 160 mil habitantes, isso é uma percentagem bastante grande, né? Então, se encontram jovens de todas as nacionalidades na rua. Nas ruas, a universidade oferece uma programação intensa. Quase todos os dias há programas de conferências e projeção de slides sobre todos os países, além dos concertos, que são muitos, não se pode ir quase a todos. Funcionam, por exemplo, o teatro funciona o ano inteiro, com ópera, balé e espetáculos teatrais. E, além disso, existem duas sociedades de concertos que programam concertos também mensalmente. E as portas? Também são coisas muito interessantes. É o seguinte, o Freiburg deveria ter sido cercada por uma muralha há vários séculos atrás e permanece em pé até hoje. São duas, uma se chama Martinstor e a outra Schwabentor. Durante o verão em Freiburg, os estudantes de música costumam ir às ruas com seus instrumentos. E são os traços musicais, que são famosos. Né? Exato. Mas aqui vem com... Mas a gente tem formação sólida. Sólida, um nível muito bom, um nível altíssimo. E tocam nas ruas de Freiburg para receberem dinheiro. E constantemente você vê em cada esquina um grupo de gente escutando música desses jovens tão bem preparados, né? E no princípio eram mais flautistas e violinistas, porque é mais fácil carregar este instrumento, né? Mas eu tive uma experiência muito interessante. Um dia cheguei a ver um piano no meio da rua, incrível. Duas pessoas tocando a quatro mãos. Durante o inverno, as coisas não se passam muito na rua porque é muito frio, mas você tem várias opções. Existe uma quantidade enorme de Bierkneipen, são vários para tomar cerveja, né? Além dos lugares de vinhos, os Weinstube, e fora discotecas e tudo. E o pessoal, então, costuma se reunir aí. Eu tenho a impressão que é uma cidade muito romântica, estou enganada. Não, você está certa, ela é realmente muito romântica. E a nova Musikhochschule, a Escola Superior de Música, um novo prédio, foi construído? Conta pra gente. Ah, isso é interessante. A Escola de Música funcionava antigamente na Praça Central de Freiburg, numa casa muito bonita, muito antiga, mas ela se tornou muito pequena. Então, a Escola de Música teve que alugar várias casas para poder comportar o número de alunos. E, com o tempo, ficou uma coisa muito complicada, porque cada estudante que fazia um curso tinha que ir de um ponto ao outro e se locomover. Então, eles resolveram centralizar tudo e construíram, há cerca de 5 anos atrás, uma nova Musikhochschule. E, inclusive, eles compraram, depois da inauguração, 30 pianos de cauda. Que é uma coisa que para o Brasil deve ser quase impossível. Cada professor tem na sua sala 2 pianos de cauda. Mas é incrível. Incrível. E a maioria deles Steinways e Bösendorf, essas marcas mais famosas do mundo. Eles têm, assim, estátuas. Existe um escultor alemão, que no momento eu não lembro o nome, que tem um estilo muito próprio, característico, de fazer suas estátuas com personagens gordos em bronze. E na Musikhochschule de Freiburg, eles distribuíram essas estátuas pelo caminho de entrada. Então, você tem a impressão que está vendo gente chegando para um concerto. Inclusive, um dos pontos de atração turística é justamente isso. Ao lado da sala de concertos, há uma senhora em bronze, uma camponesa, escutando com o ouvido colado a parede para poder escutar o concerto que está se realizando dentro da sala. E fazendo para uma criança. Exatamente. Os cartazes de propaganda para os concertos saem justamente com essas figuras. De fato, quase não se pode imaginar a vida musical da cidade sem a Escola Superior de Música. O programa de concertos de Freiburg é um dos mais atraentes da Alemanha Federal. E como a Mônica já falou, muitos estudantes de música costumam sair às ruas e praças da cidade para melhorar um pouco as suas mesadas. Os bondes não chegam a atrapalhar o artista, ou os artistas, nem tampouco as pessoas que frequentam os inúmeros e agradáveis restaurantes da cidade. Freiburg é famosa por sua cozinha local e internacional, devido à sua situação geográfica situada no triângulo França, Suíça e Alemanha. Pessoas e paisagens harmonizam de uma maneira singular em Freiburg. As colinas de videiras chegam quase a tocar na cidade. Em nenhum outro lugar, a conscientização da natureza e da proteção ambiental é tão marcante como em Freiburg. Isto com certeza porque os seus habitantes sentem-se em casa e amam a sua cidade. Acabamos de apresentar Imagens de Cidades Alemãs. Hoje, Freiburg, cidade alegre das artes e do vinho. Este programa foi produzido em colaboração com a Rádio Deutsche Welle, Colônia, República Federal da Alemanha.